0173, aguardo o feedback de sanamento. Então, Romeu Charlie Bravo, autorizado Sorocaba, nível 430, decolo no 7, a curva direita, saída Árvore Alessa, e depois o 21. Controle Salvador, opera 1208, transpon 25076. Arbor Elefa. Meu Charlie Bravo, chame a torre para trato de decolagem. Hoje seu altímetro no 0, 1 no 7, frequência da torre 1 no 1 no 8, 9 5. Bom voo. Para o táxi sua azul 2781, está com 6868 a bordo, 3 horas de autonomia. Vou alternar Salvador. Táxi, chame na papá. Bate 1 no taxa Índia, ponto no 0, chame torre 1895, o ajuste altímetro no 0, no 6, poderia positivar as confirmações a bordo? 6868 de POB, está autorizado o táxi na Índia, vai chamar a torre de 295, obrigado, boa noite. Obrigado, bom voo. Rio 5973, observa o táxi da Azul após estar autorizado, se estiver extremamente mano pronto para o táxi. Afirmativo, estamos atendo a aeronave que está na frente da guarda, após a passagem da mesma, estamos autorizados com cautela e efetuarmos o flashback. Paulo copiou, viu? Firmo. Bravo, livre táxi, via 1 no 7, chame a linha de pronto para decolagem. O azul 27 foi tudo? Eu gostaria de informar que, devido ao peso nosso aqui, não vai dar para cumprir essa restrição aqui de 15 milhas aqui, se eu tivesse. Vacate the runway and contact the ground 121 decimal, Noida. Okay, vacate the runway 121 on the Portugal 021. Correia azul 2781, boa noite. Ponte perdendo zero, pronto. Azul 2781. Alinhar e manter a 1-0. E falo que o senhor é o número 2 para decolar. Temos um Citation 680 que vai decolar agora aqui da 1-7, executando o mesmo perfil de saída. Gente, vai alinhar e manter na 1-0, 2-7. Meu Charlie Bravo, livre decolagem no 7, o vento 1 no 50 graus, 05 nós. Táxi Rio 5973, estamos com POV de 03, com 3 horas 55 de autonomia, alternando sua localidade, Salvador. Passo 3, sou autorizado táxi, Apache 1, táxi Índia, consultada da pista 10, chame 3 Salvador em 118, decimal 95, registro altímetro 0017. Ciente, 10017. Estamos autorizados, Patiuno, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, Rio, 5973. Livre da colagem 10, vento 1,60 graus, 0,5 nós. Livre da colagem 2781. Tomou Charlie Bravo, decolado aos 4,3, controle 1208. 208, obrigado e bom trabalho, Romeu Charlie Bravo. Bom mestre. Controle, boa noite, Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo, Arbor Elefa, na sua escuta, passa agora 1.900 pés. Oi, Romeu Charlie Bravo, contato radar, suba para o 430, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, sobe 430, Romeu Charlie Bravo. Juliet, 810, by April 1, April 021. 10, isso foi 943. Azul 2781 decolado aos 44, controle 1208. 208, obrigado, boa noite 2781. Então 3197, estou autorizado Galeão, nível 340, decola a pista 10, curva à direita, saída da EL, Leda Irumi, via UP November 857. Controle Salvador Pera 120 decimal 8, transpon 25111. Direto Elefa da presença. Ciente, subindo sem restrições para 160, direto Elefa da presente, obrigado, 2781. 1208, transponde 5111, da 3197. 3197, cotejamento está correto, estamos pronto para o estiver de funcionamento. Olá, Salvador, é o Oxaner 6259. Está na posição número 1 para o pushback acionamento. 6259. Estou autorizado. Pushback acionamento, estamos pronto para o táxi. Falei para o táxi, 6259. Livre decolagem 10. O vento é 150 graus, 04 nós. Livre decolagem. Flight level 200. Delta, go 1866, Skok Identity, Mare, around down to 2006, connect 1017. Okay, Identity 4156, down 2006, and we'll descend Mare approach. And can you confirm the connect? Connect 1017. 1017, thank you. You're clear high speed, go 1866. Yeah, high speed, go 1866. Para Salvador, go 1168, sem informação, plano. Approach Gol 1168, acione identificação. Desça inicialmente para o nível 080 na chegada Mari, com velocidade de 250 nós. Reduzindo, chegada Mari, o Gol 1168. Controle Salvador, boa noite, Rio 5973. Boa noite, Rio 5973, contato radar, suba para o nível 350 na saída Pucas. Para nível 350 Pucas, 973. Para Romeu Charlie Bravo, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Recife 1288, alterna 1260. Obrigado e bom trabalho do meu Charlie Bravo. Salvador é o 5973. Legal. Tentando reduzir um atraso aí gigantesco. Haveria possibilidade, na medida do possível, aprovar o meu POC 018 ao 5973. Vocês aguardem a coordenação. Muito bem. Salvador Control Gone 1866, when you fly, do an intersection from now. O Rio 5973 autorizado, Romeu Fox 018 está presente. Muito grato, Rio 5973. Salvador, Oceanair 6259 para o início de taxi. É o POP 160-160, alterna COFIN com 5 horas de autonomia. 0259, está autorizado o táxi via Índia, ponte 010, chame torre 11895, o agente acometa no 017. Oceaner 6259, no ponto espera do 10 pronto. Oceaner 6259, boa noite, Livre Alinhar e Decolar, Sono 0, vento 160 grau 049. Alinhar e Decolar, 6259. O 1168, dessa via chegada para 2.000 pés, o ajuste na 097, vai seguir com o número 2, tráfego da companhia sobre. 2.000 pés, chegado no 5973, chama agora Recife, frequência 126.85. Boa noite, 5973, muito obrigado. 6259, decolado 54, chama controle em 120.8, bom voo. 208, boa noite. 6259. 6259, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado o Leida. Ok, subindo para o 360, confirma o final da mensagem, por favor. Autorizado direto Leida, hoje na 6259. Ok, direto Leida, 6259. Controle Oceaner 6259. Siga Oceaner 6259. Observando aqui, nós livramos o nosso tráfego à direita. Seria possível para a ótima da presente? Guarde. Azul 2781, não chame agora Recife, frequência 128, decimal 8. 288, 2781. Autorizado direto Motiva, Oceaner 6259. E aí, Motiva 6259, graças. Go 1866 satellite on ILS, X-ray ILS, runway 10, gears unlocked. Go 1866, complete final, contact tower 118.95. I'll complete 118.95, Go 1168, reduza para aproximação, tráfego informado, 5 milhas à sua frente com ground de 190 nós. Reduzindo. Quer confirmar se o TAN 3097 aguarda ou inicia? Autorizado. Vamos chover aqui acionamento no 07, chama táxi. Autorizado, chama táxi. TAN 3097, abriu. Boa noite, voo 099, sempre tratando, para com 5. 66, on ILS, runway 10, gear down locker. Boa 966, clear to land, runway 10, winds 150 degrees, 04 knots. Clear to land, runway 10, go 1866. Utilizado LS, Gol 1168. Gol 1168, reduza para aproximação e chame a torre, Salvador, 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 1168, estabilizado LS, é Freida 10. 68, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda a fiscalização. Guarda. Na 6259, chame Recife agora, frequência 1251. 1251, 6259, graças, muito boa. Muito bom voo. É. Solo Salvador, o voo 1705, autorização para o Galeão. O 5 aguarda Galeão, prepara Dael, Lediru. No 866, solo 01, livre direito, chama solo em 1219. 1219. Corrige 1219. Go 1866 on ground at 02121-19. 129. 1168, livre pouso no 0, vento 160 graus, 059. Tá autorizado o pouso na 1-0, gol 1-168. Alfa, Roswell Ford Juliet, gol 1-8. Voo 099, pronto, cópia. Voo 099, pronto. Autorizado, confie em CA Bravo Charlie Foxtrot via Peugeot 21 UTIG e o restante conforme. Nível 360. Saída Arbor, Elefa, decola da 1-0 com curva direita. Código 5121 no controle no 208. Autorizado com 15, nível 360, via Prisma 2 no novo look, após conforme. Sai da Argo, Elefa, curva direita. 5121 no transponder, 208 ao controle, gol 1099. Gol 1099, correto, chama pronto, pushback acionamento 09. Está pronto, gol 1099. Não, está voltando para o seu porão, já chama, gol 1099. No 1168, solo 03, libre direito, chama solo em 121, decimal 9. Direito, 1219, obrigado. Tem a bordo 163, autonomia de 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Tá 3197, autorizado, táxi Índia, ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 097. E 17, ajuste, 2 ataques. Ponte espera 1-0, via Índia, 2895-3197. Solo Salvador, o gol 1-1-68, livre ouvido. 1-1-68, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, da Juliette. O 1705.4. After Airbus 321 of 10 Company, enter via Juliet, stand number 04. Roger. 4, the traffic site, clear via joint Juliet to stand 004, 1866. Juliette 07. Juliette 07. Chamou 705 para 4? 1705, pronto 4. Pronto. Autorizado Galeão, CA Bravo Golfo Lima, via. Eu tenho novembro 857, moço, restante conforme. Nível 360, saída da El, Leda e Rumi. Decola da 1-0 com curva direita, código 5125, controle no 208. 360 para o Galeão, apenas novembro 857, moço, saída da El, Leda e Rumi, transponde 5225. Confirmando 5125, controle 1208. Correto, chama pronto 03. Fala gol 1099, pronto, posicionamento. Aguarda um minuto, gol 1099. Aguarda. Pressiona táxi no 099. mais 197, decolado 08, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, 3197, total. Trono de Salvador, boa noite, TAN 3197. 97, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, autorizado Leda. 340, para o de Leda, muito obrigado, senhor, TAN 3197. Para o táxi Golo 099, autonomia de 3 horas, Uberlândia, POB 181. Confirma a alternativa, por gentileza, Golo 099. Uberlândia. Uberlândia, POB 181 e 3 horas de autonomia. Gente. Golo 1099, autorizado táxi via Índia, ponto espera, torre no meio decimal 95, ajuste de altímetro, 1017. Gente, a Índia, ponto espera 1895, voo 1099. Salvador, o voo 705, posição 3, pushback acionamento. Gente, o 705 aguarda um minuto, pushback acionamento, aeronave da companhia. A passagem da guarda após será autorizado na sequência. Ah, 3, 4. Pode coordenar após o voo iniciar? Golo 705 aguarda autorização. Vai lá. Golo 705 livre chama o táxi. Ok, livre chama pro táxi, 705. Boa noite, voo 1099 no ponto de espera da 1-0, pronto. Voo 1099, livre NA e decolar, 1-0, vento 1-60, grau 049. Ali decola 3197, possibilidade de voar, coordenar a proa de Bidev, senhor? Estamos agora na frequência 1251 e alternado 13395, TAM 3197, seu vovô. 251-3395, bom trabalho. Para o táxi, gol 705, tem 162, 4 horas, Campinas. Gol no 705, autorizado, táxi via Índia, ponto espera, torre no noite decimal 95, ajuste altímetro 0017. Via Índia, ponto espera 1895, gol 705. Controle, Salvador, boa noite, gol 1099. Gol 1099, contato radar decolagem, suba para o nível 360, autorizado Elefa. Boa de Elefa, acendendo 360, gol 1099. Decolador do nome, chama controle 1-2-0-8, bom voo. Bom voo, 705, pode esperar pronto. Bom voo, 705, livre linha e decolado no 0-1, no 60 graus, 0-5. A linha decolada 1-0, bom 705. 105, decolado 19, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa noite. Controle, gol 1705. Oi, gol 1705, contato radar, suba para o nível 360, autorizado o direto Leda. Sobe 360, aprovando Leda, obrigado, 005. Bono 099, chame Recife agora, frequência 128, decimal 8. Bono 099, Recife 288, boa noite. Gordon 705, chame agora Recife, frequência 1251. 1251, estou na 705, boa noite. Evening, Europa 04, on my arrival, Stanford level 050, Kinect 1017, expect that X-ray 2010. Gol 2043? 2043, aguarda um minuto, cópia para Paradael, Leda Mótima, saída. Grato, na escuta. Gente, o 3662 desce até o nível 080 na chegada a Mari. Velocidade de 363. A velocidade para o 3662 passando esse nível seria a ideal. Fazer o seguinte, pode manter 250, à esquerda vai na proa 040, limitado pela radial 280 de Salvador, 3662. Voo 2043, Salvador, solo Salvador. Outro cópia, Voo 2043. Outro cópia. Voo 2043, autorizado Salvador, Serra Brava, Golfo Romeo, via Pêsulo 10 após Taubaté. O restante conformado do plano de voo. Nível 360. Decola pista 10 com curva direita, saída. Dael, Leda, Motiva. Código 5142, controle de saída no 20.80. Autorizado, 360 para Guarulhos, e a pergunta 10, atenção vacina, após rosa com condições. Dael Leda Motiva, recolda 10 com curva direita, aciona 5142, controle 1208, gol 20443. 043, correto, chame pronto para o chibé acionamento, portão 07. Correto, 07, chama pronto.